Hoje acordei pensando no futuro. Pra onde estamos caminhando? Qual é o rumo? Tudo parece mais difícil pra nós. E o coitadismo apodrece nós. E quando o medo se faz presente, a incerteza fica mais potente. No labirinto que construímos, sua mente seu próprio inimigo. O coração não quer deixar o corpo descansar, e os pés descalços relutam em parar. Então sonhar ficou todo demodê. E ser feliz não depende só de você. O universo tá pra quem se movimenta. E as mentiras que cê conta te põem recompensas. Lealdade é coisa rara nesse jogo. E esse jogo é desleal em dobro. Onde contatos valem mais que amizades sinceras. Vermes e leões na mesma atmosfera. A construção de algo bom vai sempre estar ruim, porque os valores continuam invertidos. Quantidade não define qualidade. Isso todo mundo sabe, mas querem facilidades. Corações jaz, não pulsam como antes. Adormeceu de novo o gigante. Fingir ser o que não é pra chegar num lugar. Dizer eu te amo sem se amar. Se enganar, se alimentar do sofrimento. Trair seus princípios e seus sentimentos. A alma sofre o empobrecimento. Falta cultura e não só talento. E quando nada for mais como antes, que o rap sobreviva às avalanches.